Muito boa noite. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz música de flauta e todas as suas variantes à volta do mundo. Esperamos que aproveite ao máximo esta edição e que fique bem aqui na nossa companhia. Thank you. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Esperamos que tenha apreciado a seleção que preparamos para si para o programa de hoje. De minha parte, prometo voltar no próximo sábado para mais uma edição deste programa, nesta mesma hora, aqui nesta mesma rádio. Fiquem todos bem e sejam felizes.